vamos se ligar. Chegue nessa frase só pra agitar. Várias garotas chegando na fita. Mas de novo eu registrei aquela tchulinha. Ela parece estar sozinha, mas eu vou me acalmar. Ganhar a lança pra depois tentar chegar. Mas e aí, Aisili, se não quiser deixar pra mim, mano. Eu já tô na fita, BBS, é isso aí, neném. No sapatinho vai, no sapatinho vem. Todo mundo dançando, fazendo nhenhenhen. A turma da cachaça, pura adrenalina. Aqui não tem conversa, é sem vaselina. Eu vou chegar agora para ver no que vai dar. Trocar mó ideia e com ela vai virar. Logo no começo você já se agilizou, malucão. Ah, meu amigo, demorou. É só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Pro bye bye, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Vem, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Vai que vai, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, a festa tá esquentando. Chama nas tripas. Chega mais, ó, belezura. Com certeza eu vou fazer você feliz, então venha, vou te apresentar o nosso clube. É, qualquer garota pode se credenciar. Preta ou branca com uma bela bunda. Não fique espantado, é nosso jeito de ser. Uma vez corintiano, uma louqueira até morrer. Não precisamos forçar nossa personalidade. Jazz, porque Jazz Crew sempre foi sinceridade. Não me leve a mal e seja mais feliz. Venha com a gente, vamos nos divertir. É só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Pro bye bye, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Vem, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Vai que vai, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser. Tá no meu nome, maluco. Tá no seu nome, ó. Mano, eu tô meio injuriado aí, ó. Qual que foi, mano? A patroa tá querendo sair fora aí, ah, aí. Não, faz mais um tempo aí, esse. Qual que foi, mano? A patroa pegou no seu pé, é, grudou, embaçou. Eu não sei qual é que é, mas se você alguma coisa rendeu. Ah, eu tô pump, eu catei a Catarina, ah, não, aí não deu. Mas é por quê, mano? Justa Catarina, pô, você catou e teve coragem, malucão. Chega aí, que eu vou te apresentar uma mais decente. A mina é mó gostosa e você vai ficar contente. Será que ela fica com um cara tipo eu, você, mano? Você é feio até uma hora, mano, aí não deu. Mas se quiser, você pode ir na fé. Tá tirando um barato, Chile, qual é que é, mano? Esquece essa conversa e vamos nos agilizar. Porque na nossa banca com meninga não dá. É só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Vai, vai, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Vem, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. Vai que vai, é só chegar e ver no que vai dar. Se ela não quiser. Jazz Crew, Jazz Crew, Jazz MZL. Jazz Crew, Jazz Crew, Jazz MZL. Jazz Crew, Jazz Crew, Jazz MZL. Jazz Crew, Jazz Crew, Jazz MZL. Jazz Crew, Jazz Crew, Jazz MZL. Jazz Crew, Jazz Crew, Jazz MZL. Jazz Crew, Jazz Crew, Jazz MZL. Jazz Crew, Jazz Crew, Jazz MZL.